Tamo junto, Bruno Clau. É, envolvido, tio. Em meio às derrotas, vamos levar a vitória, mano. Aham, vamos sim. Resgatar os irmãos do fundão, irmão. Liga só. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, aqui se define a sua trajetória. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, você decide o final da sua história. Cantar por cantar, rimar por rimar, andar por andar, pensar por pensar, dizer por dizer, viver por viver, nascer e morrer e depois o que será? De mim e de você, o homem procura conhecer. Resultado final, uma vida de sofrer. Fiz uma pergunta e poucos souberam me responder. Nascemos, crescemos, vivemos pra quê? Me diz o porquê da nossa existência, da onde viemos. Qual é a nossa essência na vida? Quais são as suas influências? Jesus ou Lúcifer? De quem é a sua dependência? No mundão errante, sofri, adquiri experiência. Pra colar com Deus, tem que ter obediência, perseverança, fé, submissão. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. Amai o próximo, este é o grande mandamento. Diante dos homens, alguns estão crescendo. Doutrinas humanas, muitos estão morrendo. Jesus aqui passou e deixou um grande ensinamento. Buscai o reino de Deus todo momento, que as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Yeshua está sendo ignorada. Resultado disso, pessoas fracassadas, andando por aí angustiada, buscando só aqui uma solução pros seus problemas. Passa dia, passa anos e é sempre o mesmo esquema. Soberba, luxúria, ambição, conduz uma multidão pra destruição. Em todo lugar existe uma religião. Você escolhe a opção, derrota ou vitória, cabe a ti a decisão. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, aqui se define a sua trajetória. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, você decide o final da sua história. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, aqui se define a sua trajetória. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, você decide o final da sua história. Me dói ver meus irmãos sem união, se matando nas ruas, tudo loucão nos esquinão, as minas se vendendo semi-nua. Tortura, postura, já não tem nenhuma pra viver. Dá pena mesmo, esses baratos é de entristecer. Nunca quis te ver sofrer, cabisbaixo com um litrão na mão, se sentindo tão caidão na depressão. Nós não podemos ficar alheios diante de tanta evidência. O anticristo tá nesse meio, tá sendo por nossa decadência. Intensa sua investida, a fim de que a gente decline. Não queria que fosse assim, mas assim ele se define em alguém que quer te ver tipo um vira-lata imundo, à margem da sociedade, se sentindo um vagabundo. Não me iludo, trabalho, estudo pra um dia ser alguém. Com Deus posso tudo, uso minha força de vontade também. Mas inevitável é não passar por aflições aqui nesse mundo. Até milionário passa só pra você ver que dinheiro não é tudo. Dentro de cada ser humano existe um vazio que não será preenchido senão pelo Supremo Deus ativo. Nem adianta tentar se realizar com bens, tudo isso é simplesmente nada perante o Shaddai. Nem vem ser do melhor Calvin Klein, ser turista de Dubai, nada disso tira o lugar exclusivo só do homem. Aquele que olha pra cima e adora a Deus, que não se deixa levar pelos conselhos dos ímpios ateus. Um dia o tambor roda na roda dos escarnecedores, por isso acorda agora, vai, resgate seus valores pra ser bem sucedido longe dos que vão fracassar. Me diz qual trajetória você quer pra chegar lá. Derrota ou vitória, fracasso sua glória, aqui se define a sua trajetória. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, você decide o final da sua história. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, aqui se define a sua trajetória. Derrota ou vitória, fracasso ou glória, você decide o final da sua história.